tsunami, o fenômeno da galera. DJ Bé e Cristiano, diz pra essa gata que eu estou na tela. Oh, fera do Mix! Banda Conexão.com, conectando sucesso. Cima, meu DJ. Se você quer que eu vá descido, até embaixo. Se você quer que eu vá descido, só de cueca. Se você quer que eu vá descido, até embaixo. Se você quer que eu vá descido, só de cueca. Chupa, chupa, Paula, mete o pau e mete a máquina. Chupa, safadinha, e vem pra cá, vem dançar. Chupa, chupa, Paula, mete o pau e mete a máquina. Chupa, safadinha, e vem pra cá, vem dançar. Tchau. DJ Léo, DJ David, simplesmente Isabelense. Melodia. As aventuras de amor e paz.

que um dia você olhe em mim também. Eu me apaixonei e você não percebeu. Eu me apaixonei e você não percebeu. Banda Puro Desejo. O desejo de amar, de amar, de amar, de amar. Você me dizia que eu não te queria, que era só caso. Eu só quero tanto o teu amor. Som de Cloud Sound. DJ Kick, o brother da galera. DJ Smiles, DJ Smiles, o inigualável. Eu só quero tanto o teu amor, me perdoa. Por favor, eu nunca imaginei que gostava tanto de você. Não posso ficar aqui na solidão. Na solidão. Você é a dona do meu coração. Volta logo, ó meu amor. Ó meu amor. Me perdoa, seja como for. Sei que você ainda me ama. Conquistar, volta logo meu amor. Eu quero é dançar, curtindo esse som que foi feito pra você. Venha logo minha vida, eu vou enlouquecer. Nossa história de amor não pode acabar. Eu também te amo, contigo quero estar. Você é a minha vida, minha doce paixão. Quero dançar com você no meio do salão. Digue down, down, down. Eu amo você. Digue down, down, down. Você é meu bem querer. Digue down, down, down. Se você não sei viver. Digue down, down, down. Nunca mais vou te perder. Tocar sucesso. Virtual Sound. Você se foi sem avisar. Não pensou em nosso amor. Todos os planos pra nós dois. Agora vou ter que esquecer. Chorando, chorando, chorando, chorando, chorando, chorando. Você me deixou. Chorando, chorando, chorando, chorando, chorando, chorando. Eu vou fazer. Esquecer, chorando, chorando. DJ. Eu queria mudar, o meu mundo me ensinou a ser assim. fim. Fazia correria, os caras vinham atrás de mim. Aprendi a ser esperto, aprendi a me ter fita. No meio da malandragem, solto fumaça. Cresci numa quebrada onde não pode dar mole. De amigo e confiança, com certeza não há. E aí, sentiu a diferença? Thank you.